sabes sempre tanto, sabes sempre porque sempre soube tudo. E assim que soltas a língua, eu cá fico a pior que mudo. Só usas palavras caras, longas e tão raras para meu desalento. Mas eu finjo que te entendo, desconverso e fico atento. Mas eu finjo que te entendo, desconverso e fico atento. E depois quando volto para cá, lanço-me num golpe de ar e revolvo o dicionário. Vou investigar bem o mal, que não me escapa nenhuma palavra no prontuário. Ei, que me ajuda o meu sangue sempre que perguntas pelo Saramago. Talhado para mim, mal o conheci, eu achei-o

roupas e estribeiras para bem da tua saúde. Fica em casa nem que não queiras e obrigado com a virtude, enfermeiros e enfermeiras. Este vírus, na verdade, não é nós que nos arrasa. Com a família por perto, no aconchego do lar, fica em casa ser esperto, família em primeiro lugar. Aqui na natalidade aumentar, amor e muito carinho, à mulher não vou recusar, para cuidar de ti e dos teus, e para que este surto mude, liga SNS 24, Serviço Nacional de Saúde. Aos idosos reformados, peçam-vos neste momento, protegei-vos, fica em casa, evitai-nos o sofrimento. Em casa é um tormento, tenho o coração apertado. Obrigado à televisão, que informa por todo lado. Há balas para enterrar corpos, e mesmo assim que isto está, os povos morrem coitados, e os ladrões ficam por par. Aos conselhos do mundo mais junto a tantos e tantos danos, acho que o melhor será é manter a prevenção, mantendo uma só união, numa corrente sem cortes, com firme convicção de todos juntos somos mais fortes. Como agora já sabem combater esta doença, vamos lá com a desgarradinha, mesma maneira, Augusto Canário. Tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde. Olha e digo deste jeito, já chegou cá a Martinha, com a concertina ao peito. Já não estou só com este morcão, agora estou mais satisfeito. Eu vou cantar deste jeito, que eu sou um tipo porreiro. Reparei cá para o Miranda, que eu sou um tipo porreiro. Estou no meio destes dois, a fazer de galheteiro. A moça é muito valente, mas não deve chegar para os dois. Miranda, vamos dividi-la, que o canário é inteligente. Oh Marta, anda para aqui, anda tu põe-me a mim quente.

Santander, Luizinho de Panacova, o vinho da Cabo das Mulheres. E este é para o senhor Lourenço, que eu sei que ele gosta muito. E vamos lá com um novo trabalho. Cristiana Sá, Falha a Pilha. Então, se queres mandar alguma dedicatória a um amigo, a um familiar ou a outra pessoa, não hesite, 02-38-43-48-00. Ou só para dizer um bom dia, está tudo bem, está tudo bem, vamos lá, vamos lá. Novo trabalho de quem Nelson Costa, Padre Aruma Sacristia.

continuamos, continuamos sempre a dedicatórias. O sucesso de Esmerão, Jerusalém, em português. E é da parte da Manuela, outra vez, para a sua amiga Rosi, para o seu marido, e sem esquecer o animador. Arc-en-ciel, 96.2. La FM, en couleur. Jerusalém é o meu lugar. E agora eu sei. Salva-me, não me deixes aqui. Quero sair, é o meu lugar. E agora eu sei. Salva-me, não me deixes aqui. Terra Santa, Reino de Deus, imploro, prepara-me. E agora eu sei, eu amo-te também. Terra Santa, Reino de Deus, imploro, prepara-me. E agora eu sei, eu amo-te também. Mais outra dedicatória, esta vem diretamente de Portugal e é da parte da Graça para toda a família que está aqui em França. Sonia Flávia, sou transmontana. Uma mulher transmontana que tem sempre aquela chama e transmontana. Marca, vocês é que merecem uma grande sala de palmas agora neste momento, por favor. Muito alto assim, exato. E vamos lá passar lá para os anos 92 mil com Jorge Ferreira. Meu viver dia a dia, tenho em minha companhia uma luz no meu caminho, tão brilhante, tão divina, que o meu destino ilumina e nunca me deixa sozinho. Tenho dentro do meu peito um amor mais perfeito, que me protege do frio. Quem tem Deus no coração tem a sua proteção, quem tem Deus tem um amigo. Quem tem Deus no coração tem a sua proteção, quem tem Deus tem um amigo. E eu agradeço ao Senhor por tudo que Ele me envia, por tantas graças, por seu amor, pelo pão de cada dia. E eu agradeço ao Senhor pelos ter nascido, e eu dou mil graças a ti, Senhor, por tudo que me dás na vida. Pelos caminhos da Califórnia vi coisas lindas que me encantou. Vi os campos, mas que beleza que a natureza me dia criou. Passei na Orca, Flor, Praga e Santa Rosa, Valejo e Nepa, São Leandro, adorei. E para Loma das Montanhas tão vistosa, cidades lindas que nunca esquecerei. Passei Cassino e a cidade estava em festa, Nossa Senhora dos Milagres, padroeira. Fui a Lodeia, Sacramento e Modesto, fui a Lousbano, Santo Mar e Madeira. Pelos caminhos da Califórnia vi coisas lindas que me encantou. Vi com os campos, mas que beleza que a natureza me dia pediu. Pelos caminhos da Califórnia vi coisas lindas que me encantou. Vi com os campos, mas que beleza que a natureza me dia pediu. Foi nos arraiais, lá na minha aldeia, que um grande amor conheci. Seus olhos me olharam, um amor nasceu e esse amor me prendi. Pela noite fora, depois de um sorriso, nasceu um beijinho e mais. Foi a solidão e o meu coração cá ficou nos arraiais. Foi a solidão e o meu coração cá ficou nos arraiais. Foi na festa do pão da barca que prende meu coração. Enquanto a lua namorava também, foi na festa do pão da barca, entre os sorrisos no ar, que era o meu sorriso.

comeram com casca, comeram a fruta, caroço dela ficou no chão. Comeram a fruta, comeram a fruta, comeram a fruta, balanha dela ficou no chão. Comeram a fruta, comeram a fruta, comeram a fruta, balanha dela ficou no chão. De vontade subiram no pão. Comeram com casca, comeram a fruta, caroço dela ficou no chão. Comeram a fruta, comeram a fruta, comeram a fruta, balaio dela ficou no chão. Comeram a fruta, comeram a fruta, comeram a fruta, balaio dela ficou no chão. La vie est belle sur Arc-en-Ciel. J'ai vu dire à Missa, c'est la Missa. J'ai vu ça, ça, ça. Hoje é dia de ir à missa, ir à missa, hoje é dia de rezar, rezar, rezar. Não se pode ter preguiça, muitas vezes vou à missa e aprender a perdoar. Piadas da minha terra andam vestidas de negro, muitas vezes vou à missa para afastar o crucheiro. Não há missa à terça-feira, a descanso superior, as piadas vão rezar, pedir perdão ao Senhor. De 59 minutos. A minha vida. Isso para hoje, Portugal em festa, já se acaba. É uma coisa enorme que serve para tudo de bom se acaba. Mas Portugal em festa torna a vir quando? Quarta-feira, a partir das 9 horas até o meio-dia. Parece uma coisa que é de outro mundo. Eu, para mim, foi um imenso orgulho estar aqui com vocês. Mas um imenso prazer. Minha vizinha. Obrigado a todo o pessoal que me telefonou só para dizer um bom dia. Eu só quero. Lampas da dedicatórias também, obrigado a vocês. E aos outros também, para toda a gente, obrigado a vocês todos, de todos os auditórios aqui da Rádio Arc-en-Ciel. Um cometa, eu só quero ver um cometa. aqui lá cuidem de vocês. Fazem muito cuidado com esta doença, com esta porcaria que anda por aí. Dou-lhe encontro quarta-feira, sem falta, a partir das 9 horas, como sempre, a melhor música portuguesa. Sintoniza a nossa rádio, a vossa rádio, não se esquecem. Minha mulher parece uma... E vamos deixar na companhia da RDP Internacional. E passa o tempo encostada no sofá. Daqui lá, um grande abraço, tchau, tchau, e até quarta-feira. A minha mãe já me tinha avisado que era quase um milagre. Casado. E é por isso que hoje ainda espero por uma fada madrinha que me dê tudo o que eu quero. Preciso de uma fada, de uma boa fada, para ver se eu tenho mais sorte ao amor. Preciso de uma fada, de uma boa fada, pode ser que a vida me corra melhor. Preciso de uma fada, de uma boa fada, para ver se eu tenho mais sorte ao amor. Preciso de uma fada, de uma boa fada, pode ser que a vida me corra melhor. Arc-en-ciel 96.2 La FM en couleur.